Primeiro volume da obra, O Espelho do Mundo. Esta obra tem a utilidade assombrosa de fazer desaparecer a prosa, o orgulho, a presunção e a vaidade. Muitos acharão difícil, dizendo que esta solução, aqui esclarecida nesta obra, não poderá ser trazida a público. Agora, aí está em mãos de todos. A verdade das verdades, o que todos imploram há muito. Agora, apareceu aí, entre todos, o que há muito todos no mundo imploram, por ser o sofrimento demais e irresistível no mundo inteiro. Já se pode viver no mundo por se ter vida e se ter que viver. Por quê? Viver do jeito que todos vivem não vale a pena viver. Em certos momentos, se perde o prazer da vida. O mundo estava mesmo entregue à imposturice e o realejo tocava uma só música: sofrimento. E quanto mais sofrimento, mais todos tinham que sofrer. Entretanto, dentro de pouco tempo, a imunização racional em ordem do dia, em todos os lugares, em todos os cantos e em todos os buracos. Todos só contarão com a imunização racional, lendo persistentemente para serem imunizados e encontrando todos os desejos consumados de felicidade eterna, de salvação eterna. Dentro em pouco, a imunização racional colocada acima de tudo e de todos, transformando essa deformação do mundo para o estado natural, pelo conhecimento racional feito pela imunização racional. Sempre falaram em racional no mundo inteiro, mas não sabiam como era. Falavam em racional, como falam, mas vivem sofrendo mais do que animais ou feras bravias. A imunização racional será acatada por todos, conhecida e reconhecida como o maior tesouro do mundo, como a coisa mais pura que possa existir. Todos se imunizando, todos encontrando o conforto relativo sob todos os pontos de vista de si mesmos, conhecendo por que aí nasceram, por que aí nasciam, de onde vieram, para onde vão e como vão. Maior felicidade, maior contentamento e alegria universal não poderá existir. Esta é a maior surpresa universal. Acaba a imposturice, esse cataclisma de mistificação, a autossugestão. Tudo sumindo de uma vez para sempre, acabando com esse conteúdo mantedor dessas misérias, de todo esse pleito sem fundamento, de todas essas ondas de ilusões, de todo esse prelúdio infernal, de toda essa vida, aonde só brilha o mal, nesse buraco imenso que é o mundo. Todos aí vivem dentro desse buraco, a olhar para cima, para o firmamento e encontrando dificuldades na imaginação para desvendar estes mistérios. A dizer que o mundo é um fenômeno, um encanto indesvendável, cheio de grandes mistérios insolúveis que a imaginação do homem não pode solucionar. Então vivem a dizer: temos aqui esta sabedoria hipócrita, aprendendo sempre e nunca chegando à conclusão das coisas. Da verdade, nada sabemos. O mundo é um panteão de misérias, um palácio encantado, um tribunal de amarguras, devido às nossas imaginações não poderem desvendar os mistérios que estão incubados nesta vasta imensidão que nossas vistas não dão para alcançar. O Sol não fala conosco, a Lua da mesma forma, e as estrelas também. Somos aqui uns solitários, vivendo nesta imensa solidão, aprendendo às nossas custas, a poder de sacrifícios imensos, de experiências que não têm mais fim, neste meio e modo de vida que adotamos, mas que ninguém se conforma com ele, por vivermos incompletos de tudo, por estarmos alheios e ausentes de todo o saber verdadeiro. E continua o vivente na sua lamentação. Nossa imaginação nunca poderia dar o conhecimento do porquê assim somos. A nossa imaginação já está esgotada. E por isso, tanta gente no mundo e tão pouco saber. É verdade. O saber de todos desse mundo é ilusionismo, é ilusão. E por todos viverem assim, iludidos, é que o sofrimento sempre progrediu cada vez mais, a ponto de todos se tornarem desentendidos, e por isso todos os entendimentos têm sido passageiros. Hoje estão se entendendo muito bem, amanhã desentendidos sobre tudo e sobre todos os pontos de vista. E assim vão vagando nesse crepúsculo, remando contra a maré, pensando que brilham porque têm vida, mas não sabem porque vivem. Agora é que estão sabendo e conhecendo o segredo desse buraco e podem olhar aqui para cima e dizerem: eu vejo o firmamento e sei porque vejo. Sei porque estou aqui neste mundo. O Sol está lá em cima e nós aqui neste buraco, em cima desta terra. Mas agora eu sei porque piso em cima dela. Deixei de viver as apalpadelas como quando procurava tudo compreender e nada sabia desta origem. Vivem todos nesse mundo procurando apurar esse grande saber, que é um saber que não satisfaz, e por isso o sofrimento é cada vez maior. Aonde há sofrimento, não há saber, porque se soubessem, não sofreriam. Portanto, o que adianta esse saber que só traz sofrimento? Vivem todos iludidos, como bichos, engambelados com esses engambelos feitos pelas ilusões, e se deixam arrastar por essa indigna desventura em que resumem tudo e de um minuto para outro, compreendem que esse é um saber de sepultura, um saber de perdidos, de condenados, porque nunca puderam saber por que são assim, condenados à morte pela própria natureza, desconhecida de todos. Vivem um saber de condenados, aonde nem ao menos sabem por que vivem. Não podem ter consciência do que fazem, porque não têm consciência do porquê são assim. Esta é a verdade que muitos viventes enxergam e encontram no mundo a nulidade de tudo, a nulidade do seu próprio ser. Por compreenderem que vivem nessa lama tão nojenta, que o seu princípio de geração foi de lama e acabarão na lama. E aí ficam na suposição. Quem sabe se não viemos da lama, mas de uma lama diferente desta, uma lama desconhecida de nós mesmos. Há viventes que pensam assim e dizem que o mundo é tão impostor e por isso nada sabem e por isso são sofredores. Tudo isso são lamúrias de muitos cientistas que querem enxergar as razões das coisas, mas, por ficarem embargados e não encontrarem a conclusão satisfatória, dizem consigo mesmo: tudo é possível. Chegará o tempo da cegueira acabar e destes profundos mistérios serem desvendados, pois o mundo, com sua evolução, há de chegar ao ponto desejado. E assim, fulminados pela ignorância, assombrados pela surpresa de grande relevância, ao encontrarem dificuldades, dirão que isso ou aquilo não pode ser, mas com o tempo encontrarão a facilidade. Coisa alguma pode ser solucionada por quem não tem o conhecimento da solução. E por isso, muitos acharão a obra difícil, dizendo que esta solução, aqui esclarecida nesta obra, não poderá ser trazida a público, bem clara e cristalina para todos. Hoje, estão vendo por que meios e modos estas soluções surgem entre todos e para todos. Portanto, tudo é impossível para quem não sabe, mas possível para quem sabe. E assim, viveram reinantes as confusões em todas as ciências, para apuração, exatidão e certificação das coisas. Por a ciência nada saber, não poderia encontrar estas soluções ou solução do mundo e de todos. Só agora, no ensinamento desta obra, é que estão sabendo por que assim são, com esta base definida, de princípio a fim. Todos os tópicos, todos os requisitos e requisitados apurados, lapidados, formam uma grande junção de uma grandeza angelical para o equilíbrio racional universal, pela imunização racional. O dever de quem não sabe não é protestar aquilo que desconhece, e sim procurar conhecer de fio a pavio, para depois então saber o que diz. A mania dos embrutecidos e atrasados é sempre a de impugnarem o que não conhecem, como coisa que conhecessem, para depois que alcançam o seu conhecimento e veem que é uma coisa que lhes convém, dizem: ah, se eu soubesse há mais tempo que era isso, já teria segurado de unhas e dentes. Era isso que eu andava procurando. Mas, como no mundo só se vê em mentiras e fantasias, eu julgava que esse conhecimento fosse igual aos outros que existiam e existem no mundo. Eu me enganei na minha ciência muito fraca e traiçoeira. E assim, reconhecendo a sabedoria e o orgulho de muitos que tudo julgam saber e nada sabem, não admitindo coisa alguma, é que esta obra tem a utilidade assombrosa de fazer desaparecer a prosa, o orgulho, a presunção e a vaidade. É assim que eu respondo aos que se baseavam e se baseiam na ciência fraca, inconsciente e nula, abraçada pelos mortais, para que não digam que o racional superior não os advertiu em condições. Pilhérias e chalaças são de quem não sabe o que diz, e muito menos o que faz. Todos chegarão de coração aberto ao único caminho que tem a seguir, para que todos voltem ao seu lugar de origem. São assim derrotados todos aqueles que achavam impossível a redentorização do mundo, sem primeiro conhecer o que é imunização racional. Há viventes que são a si mesmo, muito adiantados nas suas opiniões, sem conhecerem sobre o que opinam. Depois dizem: eu estava enganado, pensava uma coisa e é outra. Assim acontece com os adiantados, que não conhecem nem sabem o que são e como são, e vão logo adiantando suas opiniões, como coisa que soubessem o que dizem. Por serem de origem racional, é que todos os viventes têm probabilidades de serem imunizados. Por a própria natureza de todos ser de origem racional, é que a natureza e seus seres se adaptam à imunização racional. Imunizar quer dizer unir-se para a pureza. Imunizado é o mesmo que ser puro, porque já tem as suas virtudes que estavam nas sete partículas transportadas dessa deformação para o estado natural, para a formação verdadeira, racional, na planície cá em cima, embora ainda em vida, vivam imbuídos aí nesse encanto. Assim, a imunização racional quer dizer outras tantas coisas que aqui já foram ditas e todos sabem. A vida é constituída desses seres desconjuntados que fizeram com que todos fossem encantados. O encanto é tão pavoroso porque do nada surgiram, e por terem surgido do nada, é que não sabiam como surgiram nem que foram feitos desse nada. Eis o motivo de não saberem como foram feitos, de não saberem como foram feitos do nada e muito menos a razão desse tudo aparente. Não conheciam o nada e muito menos o tudo. Desconheciam o mundo com os seus feitos, e assim, por serem feitos do nada, é que nunca souberam como foram feitos, e muito menos o que eram antes de surgir esse nada. Por que nasceu esse nada? Como surgiu esse nada para a formação desse tudo aparente? Ficaram, então, completamente desconhecidos da sua própria origem e da origem de tudo, razão pela qual se conservaram encantados. Encantados porque não sabiam dar soluções ou solução da origem do seu ser, de todos os seres e do mundo.